Perdona. Zona 972, para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 040. 6258, desça para 2000 pés, ajuste no 016. Torno 972, torre 1 no 8, 972. Na 628, está autorizado, ILS, 3 pontos autorizados. O dono não, é o externo, está travado, voa 972. Na 10.016, voa 972. Avião, boa noite, eu sou na identificação, desço para 4.000 pés, ajuste no 096, chega da ponte. Corre Salvador, boa noite, Arsenal 6258, estabilizado localizador da 10. Na Guarda, obrigado, Gol 9, 7-0. Controle Salvador. Boa noite, Gol 9, 7-0. Marciano 1500, perfil da Cuca Zipar. Gol 9, 7-0, contato radar, mantenha 370, saída 5. Gente, subiram 370, Mapuca, Gol 9, 7-0. Controle Gol 9970, o Voa de Paz está presente? Gol 9970. Vamos ver o perfil Gol 9970. Bora. Mas não tem chuva no campo. Boa, 360, Leda da presente, grato, 6393. No 700, em condições boas, Campina Grande? Autorizado, direto Campina Grande, chama o Centro Recife, em 91, você está precisando? Afirma, afirma. Torre, 198, decimal 95, compouso. 1-1-8-9-5, obrigado, bom trabalho, boa noite. Afirmativo, vou abrir. Você na minha 313. Torres do Mandão, boa noite. Tá 3891 estabilizado em LST, baixando travado. A sua escuta está entrando na gana. Autorizado a putar 389. Radar, eu mantenho 230, saindo a PUC. Estou no 230, mas PUC, eu vou ao 8. Funcionar 6313, chamo o centro Recife, 1-2-5-1-1-1-1. 251-1-1-3. Alfa Juliette, 02, na sua escuta, tá 381. 5826, por favor. 2685, obrigado, boa noite.